Panorama Agrícola para 23 de dezembro de 2013, segunda-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte. Hoje, segunda-feira de lua cheia, 23 de dezembro de 2013. Um abraço para você da equipe que faz o Panorama Agrícola, o Eduardo Maier, o Márcio Peixe. O ditado de hoje é: quem tudo quer, nada tem. No Panorama Agrícola desta segunda-feira, confira uma dica sobre peixe cozido. E na entrevista, pesquisa da EPAGRE, novas tecnologias a serviço do produtor rural. Ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br e participe aqui do nosso programa. Dica do dia. Peixe cozido é uma das melhores opções da cozinha saudável porque não acrescenta gordura extra à sua alimentação. Só que o alimento cozido perde vitamina C, que se dissolve na água que ferve. Para evitar isso, diminua a quantidade de água e só depois que a água ferver é que você deve adicionar o alimento. Assim, a vitamina do peixe cozido fica preservada. Confira a entrevista de hoje. O Panorama Agrícola de hoje recebe o diretor de inovação e pesquisa da EPAGRE, Luiz Antônio Paladini, que traz informações sobre um balanço das atividades da pesquisa no ano de 2013 e uma perspectiva para o ano de 2014, Luiz Antônio Paladini. Gostaria de cumprimentar todos os ouvintes e dizer que dá satisfação de a gente poder estar aqui fazendo um balanço desse ano 2013, onde mostra assim com muita satisfação os sucessos que nós tivemos durante este ano. Um ano bastante resultados positivos na questão da organização de nossas atividades de pesquisa, direcionamento dos focos de pesquisa das unidades, centrar os recursos que estão disponíveis exatamente nas áreas que nos interessam, principalmente as áreas de melhoramento, fitossanidade, fitotecnia, parte pós-colheita, parte de solos, água. São áreas assim que bastante abrangentes e que nós temos aí o estado, os pesquisadores trabalhando no estado inteiro. Então, esse ano de 2013 tivemos lançamento de variedades, como por exemplo podemos citar, além de outras, mas as três variedades de arroz, que foi um sucesso, num ano só, três variedades: uma de arroz preto, que é uma novidade, também o arroz vermelho e uma convencional. Tivemos aí muito sucesso na área de leite, na área de fruticultura, olericultura. É um ano de bastante sucesso que nós pudemos desfrutar esse ano 2013. Luiz Antônio Paladini, diretor de pesquisa e inovação da IPAGRE, o senhor citou aí fitossanidade, pesquisas nessa área. Essa lagarta que tem assustado aí alguns estados brasileiros, a Helicoverpa, preocupa aqui em Santa Catarina ou não? Sim, ela é preocupante, né? Já acho que os nossos agricultores já estão sabendo. Ela já está presente em algumas regiões. Ela é em escala muito pequena ainda. Não é o estado não está com tipo assim o sinal de alarme ainda, né? Está com um alerta ligado, mas já os nossos técnicos já estão juntamente com a Secretaria da Agricultura, na parte de defesa vegetal, e juntamente com a SIDASC, já estão tomando as providências, os encaminhamentos necessários para que a gente tenha essa nova praga sob controle. Mas outros estados já estão numa situação bastante preocupante. Mas queria dizer assim que Santa Catarina, por sua característica de clima e tudo, e também já ganha a experiência que os outros estados têm, nós vamos acabar tendo com que ela tenha menor impacto em Santa Catarina. No entanto, também dizer que essa não é a primeira vez que ocorre uma praga nova ou uma doença nova no Brasil, né? E que com o tempo nós vamos adquirindo aí trabalhos e tecnologias suficientes para fazer o controle dela. É muito agressiva, é um inseto, uma lagarta bastante agressiva, ela causa bastante danos, mas temos certeza aí que nós vamos conseguir contornar ela. E se caso ela comece a causar muitos danos à agricultura, será lançado mão de alguma tecnologia aí para poder amenizar isso. Luiz Paladini, diretor da EPAGRE, diretor na área de pesquisa e inovação. E com relação ao ano de 2014, que perspectivas, que o agricultor pode esperar da área de pesquisa da EPAGRE? A parte de pesquisa, os nossos agricultores e os nossos ouvintes, eles têm que, assim, nós temos que nos conscientizar que pesquisa é um trabalho bastante lento e às vezes ele não aparece assim de um ano para outro. Nós temos perseguido dentro da própria estrutura da empresa como metas e objetivos, por exemplo, a produção mais limpa, produção onde que nós utilizamos menos agrotóxicos, menos outros insumos, principalmente os sintéticos, os fabricados sinteticamente, para que então nós, como produtor e nós como consumidor, tenhamos disponíveis aí alimentos mais saudáveis. Temos perseguido com trabalhos na área de humanização da mão de obra, que é um termo que a gente está utilizando, mas isso é nada mais, nada menos que transformar as atividades do setor agrícola mais amenas, que possa ter o agricultor disponibilizado tempo para outras atividades, que ele não seja um escravo, então tenha um ou dois dias para realizar suas atividades, escalonamento da propriedade, da produção, enfim, essa questão de utilizar menos intensivamente a mão de obra e onde é possível fazer-se as mecanizações necessárias. Temos também essa questão dos alimentos funcionais, onde a parte de melhoramento da empresa em todas as culturas sempre busca alimentos que sejam mais nutritivos e tenham uma atividade funcional melhor para o organismo, onde que a gente chama isso, então, assim, uma questão de produzir, prevenindo para a sociedade como um todo, e o agricultor não só para ele, mas também para toda a sociedade, produzir alimentos que vá reduzir aí questões de saúde, melhorar essa questão da saúde, dar mais longevidade à população e também viver com mais qualidade de vida. E também nunca esquecendo das cadeias produtivas, onde que a gente possa ter maior produção com melhor qualidade. Isso sempre é uma meta a ser perseguida pelo fato de que quando nós temos maior produção e maior qualidade, logicamente o rendimento para o agricultor é maior. E no estado de Santa Catarina, a EPAGRE, com uma particularidade, ela, como tem a extensão, as nossas atividades de pesquisas, elas são rapidamente introduzidas no sistema do agricultor, no sistema de produção do agricultor, pelo fato que nós temos os extensionistas que fazem essa ponte rapidamente. Nós temos sempre o treinamento desse pessoal que está na ponta, que está atuando diretamente com o agricultor, e com essa rapidez que a gente tem de passar essa informação, rapidamente também é incorporado o sistema de produção, e isso facilita muito a nossa atividade e a incorporação e a melhoria do sistema agrícola. Correto. Conversamos com Luiz Antônio Paladini, a quem agradecemos, diretor de Pesquisa, Ciência e Inovação Tecnológica da EPAGRE, sobre um balanço do ano de 2013 e as perspectivas para 2014. Luiz Antônio Paladini, muito obrigado pelas suas informações. Obrigado a todos, e estamos sempre à disposição na EPAGRE, nas nossas unidades de pesquisa, nos nossos escritórios de extensão distribuídos por todo o estado de Santa Catarina, e agradeço realmente com muita satisfação ter essas oportunidades de poder apresentar o que nós temos feito de melhoria em todo o estado. Muito obrigado.